397. Controle voo 7491. Prossiga. Possibilidade de coordenar uma proa de Moura ou alguma outra proa mais à frente pra gente? Pode coordenar sua consciência, voo 7491. Nossa, escuta, obrigado. Voo 7491, autorizada pro de Remove, Romeu Eco, Mike, Uniforme Bravo. Remove, muito obrigado. Estabilizado, ele também tem a pista no visual. Voo 9397, completo sinal do procedimento em nave chama torre em 118, decimal 6. Completa GPS, agora com a torre 186, voo 9397. O 7491 no Chame Centro Recife em 1260, alternão no 288. 260-288, muito obrigado, bom dia. 2. Da informação Charlie, autorização Recife. Bruno 92, bom dia. Autorizado Recife, Opus 197, nível de voo 370, saída Puca, transição Caju. Pergola Pistino 0, primeira curva esquerda. Aciona 5540, controle 120, decimal 8. 70, autorizado Recife, sai da Puca Caju com curva esquerda, intercepta Pistino 17. 40, o transponder 208, controle gol 1192. Olha, você pode falar do gol 1192. feedback a Cronela. Postar em Toro 192. Fala, Tati. 1192. Dois a bordo, 3 horas e 40, alterna Maceió. 192, taxi Apache, meio ponto de espera, torre 1862, ajuste no 095. Ok, taxi autorizado, ponto de espera da 0, 1862, o ajuste no 095, gol 1192. Indicação, vê se aí mantenha 2500 pé e ajusta o metro 1095. Vê se é repetido 369, final do procedimento terminal, pista 10. Controle Salvador, bom dia, gol no 1192, cruza 1500. Sou 1192, contato radar na decolagem, sub mantendo o voo 370 via saída PUCA. É o 370 via PUCA, o 1192. 192, Dubai, restrição 350. Restrição 350, voo no 1192. Voo 1812, informe, final do procedimento. RNAVE, pista 90. Portará, esse é o RNAVE da 10, boa noite, 1-2. A 3520, bom dia. João Pessoa, autorizada, pessoa 97, medivo 370. Saída PUCA, transição Caju. Decola fechou no zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5552, controle 120, decimal 8. Nove dois, chama agora o centro Recife na frequência 2685, qual está o número 2545? 2685 e alterno 2545, bom dia. Sierra Vitor 368, iniciando a aeronave, voo 1812, visual. Completado o procedimento aeronave, chama agora Torre Salvador, na frequência 118.95. Torre 118.95, voo 1812. Corrijo, voo 118.62. Decimal meia, voo 1812. Estou apenas confirmando a rota, a saída agora 1, elefa, após elefa, desce até Nítico, ok? Nítico interceptor, eu vi isso aí conforme a rota. É após quando pronto, gol 9434. Salvador, bom dia, é o voo 173, está no 10 para autorização Guarulhos. Voo 173, bom dia, guarde um minuto para cópia. Valeu, obrigado. Hashtag são 3520. Goro 173.4. Cidade Guarulhos, FPS 1-0, posto Taubaté, New de voo 360, saída da Euleda, Motiva. Pista 1-0, primeira curva direita após decolagem. Assina 5561 no controle 120 decimal 8. Autorizado São Paulo Guarulhos, milho 360, FPS 1-0, Taubaté, na saída da Euleda, Motiva, pista 1-0, curva direita, 5561 no transponder. Controle de saída 1208. Manhattan, Forte Ponto, Gol 1173. 73, obrigado. Da 3520 para o táxi com 133 a bordo, 2 horas e 15 de autonomia, Maceió. Da 3520, táxi via Índia, ponto de temperatura 1862, ajuste no 015, bagagem. Então, táxi via Índia, ponto de temperatura 1862 é uma boa, da 3520 até daqui a pouco. controle, bom dia, tá em 3520, Fuca Caju. Tá 3520, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 370. Via, saída Fuca, atenção, Aracaju. Fuca Caju, 370. É o voo 9434, portão 01, solicita por cheque acionamento. Repasse táxi, voo 9434. Portarei. 20 vai, Vaca João, pode coordenar por gentileza? Se eu prefiro a saída, então 3520 e aguarde. Está efetuando desvio, então 3520. Se efetua os desvios, informa o término. Chamativo. TAN 3520, voo Aracaju, conforme instruções do centro. Manda Aracaju, TAN 3520, vai... Já já vai voar Aracaju, tá? Petrão, que ande de vir. Manda Aracaju, TAN 3520. Thank you. São 3896, aciona identificação via chegada à mar e desse manter 050. Ajuste o metrônomo 014. Galeão, e o PLB 147. 500 pede a gente metrô no 094, informe estabilizado. Estabilizado, 18 com a torre, obrigado.